caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Domingo à Tarde aqui na Rádio Interweb. Ora, hoje é domingo, estamos a 5 de novembro de dezembro, aliás. Isto está a começar bem. Estamos a 5 de dezembro de 2010 e eu cá estou para lhe fazer companhia nos próximos minutos. São 180 minutos de grandes músicas nesta tarde de domingo, em que então lhe vou trazer música sobretudo calma, porque o tempo também está assim, está um tempo sereno, nós estamos para grandes ondas hoje. Ora bem, vamos começar com uma música que dá pelo nome de Stranger in the Night e é do falecido Frank Sinatra, alguém que nos deixa muitas saudades no mundo da música. Vamos ainda ficar também com a belíssima voz de James Blunt, que nos traz o tema High, de Altura. Alta, como queira. Ainda vamos também ficar com um outro tema, este que dá pelo nome de Sail with a Kiss, é de Jason Donovan, isto é correto. E depois vamos ficar com uma balada que certamente lhe trará grandes recordações. Isto porque na altura em que foi lançada, a música francesa era, vivia a sua época de ouro. A toi, é como se chama o tema de Joe Dassin. Ora, então é assim que abrimos as portas de mais um Domingo à Tarde, aqui na sua rádio Interweb. Eu sou o Carlos Bonaparte e tenho um enorme prazer em estar consigo. Vamos à música, até já. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Beautiful dawn lights up the shore for me. There is nothing else in the world I'd rather wake up and see with you. Beautiful dawn, just chasing time again. Thought I wouldn't die a lonely man. stars again. Do you remember the day when my journey began? Will you remember the end of time? Beautiful dawn, you're just blowing my mind again. toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois, à moi. Au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout, à nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous, à toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais. Vamos continuar com música bem calminha nesta tarde de domingo. O próximo tema é dos Cars. Já não tocava aqui no domingo à tarde há algum tempo. Chama-se Drive, esta belíssima música. Mas eu acho que já ouvi isto. Acho que já ouvi isto noutra versão mais antiga. Com certeza que há, não é? Mas. Ah, não. Não, isso era outra. Isso era outra. Isso era outra. Estava aqui a confundir com outra música. Estava a confundir com a The Procol Around. Mas não. Ora, muito bem. Mas estou a ficar com o Drive dos Cars, ainda para ouvir também os Crowded House com Don't Dream It's Over, ainda uma música do Elton John, que dá pelo nome de Your Song, e para finalizar, Forever Young, uma belíssima balada dos Alphaville. Ora, então assim que vamos seguindo nesta emissão do domingo, bem calma, bem serena, até bem perto das 19 horas. To your dream. nothing's wrong. But who's gonna drive you home we

Seguimos agora com mais 4 vozes, 4 melodias bem bonitas para nos manter bem quentinhos nesta tarde de domingo, mais chuvosa, mas também com muito frio, mesmo assim com muito frio, temperaturas já mais altas do que, por exemplo, sexta ou quinta-feira, mas mesmo assim... portanto, muito frio. Ora bem, vamos então ficar agora com Rihanna, Unfaithful, música mais recente. Ainda com Melanie C, First Day of My Life. Logo depois, vamos ficar também com a Statu e Gomenazai. Para finalizar, trago-lhe uma balada, esta um bocadinho mais antiga, mas assim... é pai de 2001, Emotion, das Destiny's Child. Sem dúvida uma grande balada então para nos acompanhar nesta tarde de domingo, tarde que se vai fazendo noite rapidamente, agora que anoitece muito mais cedo. Ora, então é assim que vamos seguindo com a nossa emissão. Ora, eu só queria deixar-lhe aqui uma mensagenzinha, um apelozinho, que era o facto de colaborar connosco, deixar a sua mensagenzinha de Natal. A sério, eu convido a que o faça e a que desejo boas festas a todos os nossos ouvintes. Ora, por exemplo, só basta que nos diga, por exemplo, olá, sou o Carlos e vou desejar boas festas. Olha, por exemplo, algo como isto. Olá a todos, eu sou a Patrícia e desejo aos ouvintes da Rádio Antena Web umas boas festas. Vê como é simples? Não custa nada. E a nossa ouvinte, Patrícia, desejou boas festas a todos os nossos ouvintes. E eu aproveito também para desejar à Patrícia e a todos os nossos ouvintes um santo e feliz Natal e, enfim, um próspero novo. Nós vamos ter que passar de ano e vamos, portanto, que esta passagem seja... o melhor possível, não é? Mas, aliás, o mais grave nem é passagem de ano. Se o ano, bem, o ano pode começar mal, eu sei, e não é uma coisa que se deseja a ninguém. Mas, quer dizer, mais importante do que a passagem é o ano 2011, não é? Portanto, eu espero que vocês passem tenham uma ótima passagem e tenham um ótimo ano de 2011, que já está aí à porta. Ora, pois, muito bem. Nós vamos agora então continuar com a música. Recomeçamos, como disse, com Rihanna e Unfaithful. Daqui a pouco vou trazê-lo de encontro até ao intervalo. Story of my life, searching for the right, but it keeps avoiding me. Sorrow in my soul, cause it seems that wrong really loves my company. He's more than a man, and this is more than love, the reason that the sky is blue. The clouds are rolling in, because I'm gone again, and to him I just can't be true. And I know that he knows I'm unfaithful, and it kills him. Door. Found a reason to stay alive. Try a little harder, see the other side. Talking to myself, too many sleepless nights. Trying to find a meaning to this stupid life. Your sympathy, sometimes I don't know who to be. Hey, what you looking for? No one has the answer, they just want more. Hey, who's gonna make it right? The first day of my life. So I found a reason to let it go. Tell you that I'm smiling, but I still need to grow. Will I find salvation in the arms of love? Stop me searching. Will it be enough? I don't want your sympathy. Sometimes I don't know who to be. Hey, what you looking for? No one has the answer, but you just want more. Day of my life. The first time to really feel alive. The first time to break the chain. The first time to walk away from pain. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Mind. In the light, wasn't one of my was as real as it seemed, a privilege. When I wanted to tell you, I made a mistake. I walked away. I made a mistake for everything. I made a mistake. I made a mistake. I made a mistake. I never needed a friend like I do now. I made a mistake. I let you down. I made a mistake. I made a mistake. I made a mistake till the end. I never needed a friend like I do. agora para o nosso primeiro intervalo deste domingo à tarde. Vou trazer as últimas 4 músicas da primeira parte. Ora, a primeira dá pelo nome de Melancholic Ballad e é pelos Fingertips. Recordamos esta fantástica melodia do ano de 2003, se a memória não me traiçoa em sua. Vamos ainda ficar também com uma outra música, neste caso dos Pet Shop Boys, de 2002, volta disso. Chama-se One on Dry. E é então o tema que se vai suceder aos Fingertips e que vai anteceder. E que vai anteceder a uma música de Michela, que nos vai brindar com a sua belíssima voz. Para finalizar, temos Claudia Jung com Tanzen mit mir, como um Tanzen ein mit mir, assim que está correto. É o nome da música que vai ouvir e que vai certamente dar para dar assim um balançozinho, já que Tanzen em alemão é dançar. Portanto, vamos lá tanzar um bocadinho. Vamos lá então. Ora, então é assim que estamos por terminar a primeira parte. Eu vou voltar daqui a pouco, depois de um pequeno bloco publicitário, para o segundo tempo do nosso espaço radiofónico. Não saia daí, eu volto já. Sad things I shouldn't say. Baby, I hope you're okay. But I heard things I didn't wanna hear. And baby, I'm still okay. I know that living with me was sometimes hard. Baby, I know that's true. But it's not so simple as you think. I'm feeling the same. Myself inside. Olá, amigos. Aqui é Lobão. Desejo a todos uma excelente mudança de ciclo, especialmente aos amigos da Rádio Antena Web. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Ich bin selber der Prinz, der sich befreit.

Organização e realização de eventos, aluguer de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, aluguer de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias de 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Estou de volta depois deste pequeno bloco publicitário. Vamos abrir a segunda parte do nosso Domingo à Tarde com música francesa. Ora, vamos chegar então nesta primeira seleção musical com quatro temas provenientes deste país do amor. Pois é, La Ville de New York en photo, a voz da, na altura, pequenita Elsa Lenghini. Vamos ficar com La Ville de New York en photo para logo depois ficarmos com o tema de 2008, Appel mon numéro, a voz de Mylène Farmer, que é conhecida por muitos como a Madonna francesa. E por falar em Madonna, vamos ficar com Crazy for You para daqui a pouco, mas já estava aqui a revelar algo que não era suposto, aqui a minha lista a saltar para outra seção musical. Bom, já desvendi um pouco do véu, peço desculpa, mas não, dizia então que vamos ficar com Mylène Farmer, conhecida como Madonna francesa. Vamos também ficar com a voz de Emile Simon, isto para evitar mais fugas aqui por outro lado, a voz de Emile Simon, Désert, e para finalizar, Carla Bruni, Quel Calmante. Pois é, agora você já sabe que depois da segunda seleção musical vai ter Madonna, mas não é agora. Madonna é só daqui a pouco, para já. Vamos então ficar com Elsa Lenghini, Mylène Farmer, Emile Simon e Carla Bruni, com os respectivos temas La Ville de New York en photo, Appel mon numéro, Désert e Quel Calmante. Ora então ouçamos esta adolescente de, na altura, 15 anos. La ville de New York en photo, un drapeau blanc sur les drapeaux, le sens de l'humour, quelques notes d'un piano, toujours. C'est ma prière pour les temps qui viennent, c'est ma prière païenne, que Dieu protège toujours mes parents, mes amis. Si possible, envie de vivre encore plus fort. Dans la grisaille des villes, mettons-nous d'accord. Je ne demande pas grand-chose, ni argent, ni bouquet de roses. Je veux seulement garder pour moi la vie de New York. Le sens de l'humour, quelques notes d'un piano, un ciel d'Italie tout là-haut, un peu de parfum sur la peau et beaucoup d'amour. C'est mon cadeau. J'ai peur du monde et des temps qui viennent, j'ai peur de dire je t'aime. Dieu protège mon cœur des coups de cœur faciles. Et qu'il me donne si possible la force d'être toujours moi. Dans les instants fragiles où je ne saurais pas.

On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose. Elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Muito bem, estamos de volta depois destas quatro baladas francesas. Se quer que é lindíssima a música de Carla Bruni. Vamos agora ficar com estas quatro músicas que contém. Uma delas é de Madonna, já disse há pouco. Já desvendei aqui o meu segredo. Minha. Pronto, já desvendei o meu segredo. Pronto, agora vou perder o dinheiro todo porque desvendei o meu segredo. Ora bem, vamos agora então ficar com Hammond and West, Give Me a Little Love, depois Crazy for You, a voz de Madonna, tal como lhe prometi. Agora era giro se trocasse as voltas e não pusesse Madonna, não era? Mas não, vamos ficar com Madonna, Crazy for You. Ainda Joana, cantora brasileira que nos traz amanhã, talvez. E para finalizar, dois homens e uma mulher. A voz de Miguel e André, a dupla romântica portuguesa que anda há muitos anos no mundo da música. Ora, pois é, então é assim que seguimos nesta emissão de domingo, 5 de dezembro de 2010. Então agora, com Hammond and West, Give Me a Little Love. This crazy world, so caught up in the confusion, nothing isn't making sense for me and you. Maybe we can find a way. There's got to be a solution. How to make a brighter day? What do we do? We got to give a little love, have a little hope, make this world a little better. playing room as the music starts. Strangers making the most of a dark. 2 by 2, their bodies become one. I see you through the smoky air. Can't you feel over to where you are. Eye to eye, we need no words at all. Slowly now we begin to move. Every breath I'm deeper into you. Soon we two are. Um caso sério na radiofonia. Pedacinho de você. Diz a frase certa, só você sabe me abrir. É só assim que eu consigo descobrir como é gostoso me entregar e te sentir. Só mais uma vez, amanhã talvez. francesa, mas vinda do Canadá, mais precisamente do Quebec.

It's so fun. Pois muito bem, vamos agora divertir-nos um pouco com as próximas 4 melodias, essas mesmas que vão fechar a segunda parte do nosso Hora Zero, do nosso domingo à tarde. Como é que eu ando? Eu estou com Hora Zero hoje, eu não sei porquê. Eu hoje acordei este domingo, deve ser porque logo à noite mais, logo à noite há Hora Zero, e hoje já estou com Hora Zero na cabeça, pronto, está bem. Mas não, ainda estamos no domingo à tarde. Ora, vamos então ficar com 4 músicas divertidas nesta segunda parte, ou neste fecho da segunda parte do domingo à tarde. Ora, a primeira música dá pelo nome de Alibaba e é das Doce. Logo depois vamos ficar com um bombom trazido pelos Concha. Ainda Amália Rodrigues, a canção do extraterrestre. E logo depois, meia dúzia, uma divertida música de Carlos Paião. Ora, então assim que vamos fechar a segunda parte do nosso programa, a terceira parte vai abrir também com música portuguesa pelo meio. Mas antes, vamos ter a separar-nos do nosso singelo, mas sempre importante, bloco publicitário. Não saia daí, eu volto daqui a alguns instantes. Até já!

tanta fatalidad. Porque creo en ti cada mañana, aunque a veces tú no creas nada. Abre tus alas al pensamiento y déjate llevar. Vive y disfruta cada momento con toda intensidad, porque creo en ti cada mañana, aunque a veces tú no creas nada. Sentir que aún queda tiempo para intentarlo, para cambiar tu destino. Y tú miradas anchas como la mar, rompe silencios y barricadas, cambia la realidad, porque creo en ti cada mañana, aunque a veces tú no creas nada. Estamos a chegar ao final do nosso domingo à tarde. Pois é, o nosso programa está mesmo a fechar as portas por hoje e eu vou despedir-me. Quero deixar-lhe um grande abraço. Muito obrigado por estar desse lado e por me ter feito companhia nestas 3 horas de emissão. Vamos ficar com La Música Es, de Eros Ramazzotti. Ainda vamos ficar também com uma bonita balada de Merche. Chama atenção para esta história, que é uma história real. É de um amigo de Merche, que entretanto faleceu num acidente de aviação. A música chama-se Eras Tu, e é sem dúvida uma música muito, muito bonita. Vamos ainda ficar com Forever Not Your, de AA, ou dos AA, como preferir. E por fim, Come On Down, dos Duran Duran. São eles que vão fechar mais uma edição do nosso Domingo à Tarde. Mas logo eu volto para mais um Hora Zero, aí sim, Hora Zero. Antes vamos ter mais outras coisas que... mais outros programas que pode ouvir, que certamente também serão do seu agrado. Até lá, fique bem, uma boa noite e... até de hoje a 8 dias. musicales. Mirar hacia lo lejos dentro de ti mismo. La luz en un reflejo al fondo del abismo. La inmensidad del cielo azul. Esta vez mi pensamiento, mi inquietud, sin darme cuenta sé que todo en torno a mí, a mí, música es la danza regular de tu pecho respirando junto a mí, la fiesta de tus ojos siempre que me miras, tú, y tu alegría cuando ríes. Que te mueve, te escucharé por ser tan solo para mí, por mí. Música es, música es, música es. Escucho ahora el ruido de la calle donde he nacido. Mi madre cuántas veces me ha convencido, pero es más fuerte el grito de libertad. Y bajo el cielo, el sol haciendo un guiño, hará que se acaloren esos niños que no se cansan de jugar al balón. Y luego escucho la lluvia y el viento. Es volver al ayer, es la magia que siento. Música de donde sales, de dentro de mí. Es parte de mí. Mm.

las maletas un par de semanas antes. Pienso que sabía que era su último viaje. Cuántas despedidas por si no podía volver. No le faltó ningún amigo. Todos quisieron ser testigos. Recordando chistes como siempre te reías. No imaginamos que ya nunca volverías. Te nombramos tantas veces. Antena Web.